da minha própria sombra. Nenhuma dessas desgraça na minha rua rouba minha onda. O crime veste a melhor roupa pra melhor ocasião. Ocupa espaço de quem nunca te estendeu a mão. Mente fraca, mente forte, tanto faz quando tem fome. Pede a pata, eu dou logo um corte, eu assinei meu nome. Não olho pra você, eu simplesmente te ignoro. Te incomoda saber que nós não é a moda, nós é foda. Cês roda, roda, roda, igual bondi e companhia. Mas não alcança, tão cansado, eu solto rap pelos poros. Nunca serão um morango, só porque esses mano é pira. Malandro passando mal, enquanto as mina pira. Enquanto os mano peida, enquanto as pombas gira. Cês entrando em desespera, que o rap respira. Procurando alguém mais forte pra arrumar uma escola. Aqui cês não tem destaque, aplaude nós de fora. A sua mente já tá morta, o seu corpo ir embora é muito, muito mais fácil. Corpo fechado. Essa é muito boa. Corpo fechado. Nem no meu tempo de criança eu acreditava nisso.